Hello, alguém aí? Faz tempo que tô te ligando pra gente sair. Hello, oh, oh, oh, oh, você tá aí? Faz tempo que tô te implorando e você nem aí. Você assim não vai saber do que eu sou capaz de fazer. Come on, baby. Se você quer amor ou prazer, vem, você não vai se arrepender. Vou te levar ao céu sim também. Fazer você pedir por favor. Vou te dar tudo que você quer e também amor. Você jamais vai esquecer de nossos corpos e do calor que faz a gente enlouquecer. Eu só querer fazer amor, amor. Você não quer falar, mas eu vou insistir. Hello, oh, oh, oh, oh, você tá aí? Sei que você não quer mostrar o que sente por mim. Você assim não vai saber que eu sou capaz de fazer. Come on, baby. Se você quer amar.